Sopra d'Água, a marca oficial da família Pop. O Águia de Fogo Super Pop. Agora mais sensacional. Super Pop Live. E vai abrindo tuas asas. Abre tuas asas, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe bicada, por quê? O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Sobe, jamaicano! Sobe, maninho! Chegou, o águia chegou, o águia chegou. 5, 4, 3, 2, 1, agora! Eu queria que todo mundo botasse as duas mãozinhas pra cima! E balança tudo, porque o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Endoidou, endoidou, endoidou. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a bicada. Mãozinha pra cima. É o pop na pressão e as novinhas do ninho do águia. Mãozinha pra cima, todo mundo que é do Paysandu. O Papão tá na final do Paraense. E quem é do clube do Remo, bota a mãozinha. Dale, dale, dale. 1, 2, 3, vai. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Joga essa mãozinha e bate na palminha, e bate na palminha. Quem tá solteiro, bate na palminha na mão. Palminha na mão, palminha na mão, palminha na mão. E quem é do Flamengo, joga o bracinho pra cima. Bate na palminha, bate na palminha. Que é isso, Ellison? Ai, ai, ai, ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Então passa mal que eu quero ver. Ela ficou animada. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Dale, DJ Ellison! A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Vai, a putaria, vai, a putaria. Peca a bunda batendo no chão, peca a bunda batendo no chão, peca a bunda batendo no chão, rebola pra fora. Florinha, boa, boa, boa, boa. Joga essa mãozinha lá em cima e bate na palminha da mão. Palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão. Assim, assim, ó. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! É tirar o chapéu! Agora é valendo! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! começo que eu não escutei, eu quero ouvir bem mais alto, que é de Vila Martins. Bota o bracinho pra cima e canta, canta, canta. O bagulho é doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Eu quero mais. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Breakout, breakout, tudo no escurinho. Quem gosta do escurinho, bota o bracinho pra cima. Quem gosta do escurinho, bota o bracinho pra cima e bate na palminha da mão. Palminha na mão. Eu senti ainda agora há pouco que a torcida do Paysandu é muito forte aqui na Vila Martins. Quem é de Bragança, dá um grito aí. Quem veio de Capanema? Quem veio de Belém do Pará? E agora? Quem tá solteiro, dá um grito. Faz o seguinte, joga o símbolo do Paysandu aqui, por favor, produção. Torcida do Papão, torcida do Papão. Quem é do Paysandu, quem é fiel bicolor, quem tá na final do Paraense, quem tá na final da Copa Verde, canta, senhor. Vamos pra cima. E o quê? Quero. De novo, de novo, de novo. Vamos. E o quê? Quero gritar campeão. Apaga tudo, apaga tudo. Joga o símbolo do Corinthians aqui, que eu sei que tem corintiano aqui na parada. Corintiano! Quem é do Corinthians? Bate na palminha! Bate na palminha! Vou pegar vocês de surpresa agora, produção. Tem o símbolo do Palmeiras aqui? Do porco? Tem! É o time do meu parceiro, Pipos! Tem do Fluminense aí? Tem do Fluminense? Tem do São Paulo? Tem do Vasco da Gama? Nego, não deu hoje, viu, pai? Fluminense engoliu o Vasco. Eu quero saber se tem do Santos. Tá faltando alguém? Botafogo, Botafogo, Botafogo. E tem amanhã Botafogo e Flamengo. Quem é Flamengo? Mas eu tô sentindo que tá faltando aí a galera do clube do Remo. Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui. E bate na palminha, torcida do Leão. E canta. Uma coisa eu te peço. E o quê? Honra essa camisa, meu poderoso Leão. De novo, de novo, de novo. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Bate na palminha e bate na palminha. Quem é filho de Deus, bate na palminha da mão. Palminha na mão, quem é filho de Deus. Agora vai acompanhar a luz. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, cima. Acompanhe a luz agora. Direita, esquerda, direita. Filma, meu dia. Direita, esquerda. Tá da hora, meu irmão. Direita, esquerda, direita. Mais uma, mais uma. Direita, esquerda. Apaga tudo, tudo, tudo. Acende. Irmão, demora, mas o bagulho é doido. Vamos lá, família! Você tem um pisão, vive um bonde lindo. As meninas dançando e os amigos curtindo. Dançando e zoando, a rapaziada bebe. Quando salta o tambor, as meninas se pedem. Tá uma maravilha, escuta o que eu tô. tô te dizendo. Ela faz um quadradinho e o baile fica vendo. O bom de reunido, os caras não andam só. Traz logo o meu copo pra noite. Vem, Alisson! O relacionamento não tá nada bem. Olha como é que fica. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. DJ Ellison. Te disse que é minha paixão. E ganhei só ilusão. E um tremendo. Minha amiga galáctica, alô, Fabíola! Nunca está presente quando te preciso. Tá de aniversário hoje. A noite é uma criança, quer dizer. Já quase de manhã. Bora, galáctico! Bora, minha baladinha do Juru! Ao tirar o pé dessa relação, prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Ao tirar o pé dessa relação, pensei que me amavas, mas na real é só atração. Vem, jamaicano, vem! Jamaicano, vem, vem, jamaicano, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, lá do Tropical, São Francisco, tá aqui com a gente, aquele abraço pra você. Vem, vem, vem, vem, vem. Aliás, é o Afonso. Tá aqui comigo, é. É, meu irmão. O que vale é a intenção. Eu sempre falo. E aí? E aí? Tá gostando, né? Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vem novinha rebolando, rebolando. Rebola, jamaicano, rebola. Ai, ai, ai, assim, a seguir elas gostam, a seguir elas gostam. O rock não para. Eu tô endoidando hoje, aqui no pop hoje. Eu tô endoidando hoje, eu tô de rock. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Segura na pressão, a novinha vai curtir. Alô, Guto! Aquele abraço pra você, Glory! Você e o Massinho Pop! Meu parceiro Jumentinho representando a nossa baladinha do Júnior BBJ. Fala, igreja, Jumentinho! Aliás, a cúpula, a baladinha tá ali o top! Dá licença, vou... Olha o pitbull! Guarda do fogo, já vai te sobrevoar. Só tá faltando, Jumentinho. Juninho, tô mixinho. O nosso maninho. E bota pra quebrar. Espanha! Mas amiga, fica louca. E o Curió. Esperando a hora.

no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. Bora, meu tio, bora, Dandã! Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Alô, Mailton! Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha, olha. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Explode! Olha! Um, dois, três! Vai! Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela... Meu parceiro Favacho, ele e o Renato. Ela... Toda a galera do apoio. A nossa equipe de apoio do Pop! Pop, Pop, Pop. Hoje é o encontro do Marechal com o presidente. E as novinhas? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha, quem não tem hora pra chegar em casa, bota o Brasil pra cima! E sai do chão! Everybody's going to the party, have a real good... E doida! E doida! E olha quem acaba de chegar também com a gente, o Ninho Super VIP, meu irmão Jorginho também, o Gil e Fronteira é essa, meu irmão. Feliz, bota a mãozinha em cima, assim, bota a mãozinha pra cima. Joga pro lado e pro outro, pedindo energia pra papai do céu. Energia positiva, sempre pra todos nós. Bola, Vila Martins, 25 anos de tradição. Quem vai tomar todas até sexta da manhã? Bate E as mulheres solteiras? Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Ellison. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu. Insiste em ficar ensinado esse mundo. Espera a mudança em que não tem. Bora, minha GDM! Deixa esse cara de lado. Olha, bicho. Apenas escolheu o cara errado. Eles estão com um camburão cheio de cerveja e não vão parar cedo, hein? Derramar. Bora, papai! Põe aquela roupa e o batom. Olha ali a estrutura de cerveja que eles montaram, meu irmão. Ponte aí, amor! Tá uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. As alas vai beijar na boca. Aproveitar na noite e fica louca. Olha aí, Alisson! Quem chegou por aqui com a gente? O nosso parceiro Baldinho, lá da cidade de Bragança. O Breno Tubarão também tá na área. Dá-lhe, Breno Tubarão! Ei, o Robson não veio, não? Se você for tomar um, bebi. Se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amar. Dá-lhe, DJ Ellison. Curte. Se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira. O Aquilazinho também do Palio tá por aqui com a gente curtindo o Pop Live. Os garotos da Balsa Mestre também tá aqui com a gente. Sacode, Alisson! Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se... Bora, meus moleques da Dinas! Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Galera de Rocha, viu, meu irmão? Sempre com a gente do nosso ladinho, dando aquele apoio, sempre, meu irmão! Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Cê garota pipe, joga a mão em cima, fortaleza e diz: vai, safadão! Vai, safadão! A força da segunda! E a semana sendo concluída com sucesso ao lado do som que lhe dá valor. Obrigado, Afonso, você é Tati também. Uma Tropical, lá de São Francisco. Clebinho Melo também tá aí, Alisson. Eu tô de novo, só pra você deixar de besteira. Só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Nosso grande amigo Tássio de Bragança, ele é sua primeira dama, Rafael de Capanema e equipe Selva. Vamos, Rafael! Essa aqui não é sacanagem, não. É pra quem? Só pra quem tá solteiro, é verdade. Bora, safadão. Ele tá lá em Belém, mas a gente tá aqui. Bora pra cima, pai. Safadão, hein, Pipos? Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu perdi tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa se escapar. Eu não se liguinha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. E só mexer com o fígado do Tony DJ Ellison. Eu não sei nem minha, meus amigos na balada. Ali novinha, hoje tem festa, eu vou tocar na quebradeira junto com meu avião. Vinha do pé de água raiz pra completar a vaguinha que ele tá pensando. Comandando o quero ver. E quem tá beijando é o top, viu, Elis? E beija bem. Fala, nego! E aí, Thiaguinho? Fala, garoto Johnny! É a TJ de fronteira, maninho! Bruninho Galáctico e a sua Galáctica, o meu parceiro Queixo. Parabéns, Bruninho. Bora, Jaque! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no vale, toque e peça. Essa novinha é terrorista, é, não é? É especialista. Então bora! Olha o que ela faz no vale. Renatinho da equipe. É muito explosiva, não mexe. Da equipe A. Ah, não. O Tássio e também a Júlia. Oh. Juliana. Ai, nossa! E quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Esse casal mil anos aqui no pop, viu? Sempre dando aquele apoio. Ai, ai, olha que quando ela bate com a bunda no chão. Toma! Olha com a bunda no chão. Ai, com a bunda no chão. Quando ela mexe, bora, viu? Ai, é isso aí, mano. E o forró seguindo bem, mano. Bem, mano. Bora, federal! Essa novinha é terrorista. Especialista. Cadê o Ângelo Ribeiro, hein? Essa novinha é terrorista. É. Abandonaram o cara. Olha o que ela vai no vale, toque com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. Bora, Bibos. Olha o meu menino, chegou. Que era controladora, Bibos. Olha. Faz aí, você dá. Explode, explode, se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalão, dale. Vamos a pegarnos como animais. Achou o goiano! E o Super VIP! E aí, maninho, tudo tranquilo? Também o meu parceiro Gil! Foi furacão, né, Gil? Valeu, meu maninho! Você também, o meu parceiro Jorginho, tá na área! Eles chegaram, viu, Alisson? Cadê, Gil? Não foi fácil! Mas quando ele chega, arria show, arria whisky, pronto, deixa com eles. Tu e a nossa família vivendo de farra, de Capanema, tá aqui com a gente. As nossas musas também estão aí na área. Super Trinca, bora Kleber Promoções. Fala, negão! Tamo junto, e você sabe disso, Ari. Deixa na batida, deixa na batida, deixa. Vem, Anitta, vem! Vem, Anitta, vem! Canta pro papai! Canta pro papai! Canta! Se quiser jogar, vem, vai se encaixar, vem, vai ser sim ou não. E aqui na frente, os nossos meninos loucos! No quilômetro 18, obrigado, meninos loucos! Afonso da Segunda e seu grande amor também tá na área! Fala, Baldinho, alô, Prendo Tubarão! Tu lo sabes que me gustas, dale, mueve el cuerpo suave. Quero só porcentagem, viu, Mortadela? Yeah, yeah, yeah. Bailame que quiero verte, posa conmigo en verte. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Bailame que quiero verte, posa conmigo en verte. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces. Que te diga al oído las cosas que me excitan. Lo que el niño necesita, baby. Dame un paso, dame un beso. Sé gostoso. Camiola, y la mocinha va para cima. Y la mocinha va para cima. Y la mocinha va para cima. Para cima, para cima, para cima. Y faz agarra. Y faz agarra do águia. Y faz agarra do águia. Faz, faz, faz, faz. Y faz agarra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a bicada. E o Marquinho Dracoteu, ó. Tá Falou, Alisson! E no dia 5, agora de maio, Super Pop Live no seu aniversário. Segura, Marquinho! O nosso grande amigo Ezequias, Equinezando também lá do Palio, Ney, e a sua primeira dama Nani, e a galera de Bragança, Bruno, Darlan, e o Paulo de Bala também tá na área. Vamos lá, vamos! O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. A novinha alisando a cabeça do troco, e o troco suado e todo solto. Cada produção é um MC cheio de milhão, hein? Tutu, tutu, tutu, tutu. Olha o que ela faz, vou te amar sem medo. Meu parceiro Vavá, lá do Guamá, até rimou, né, Vavá? Pode crer, maninho. E os nossos moleques, o Dadidas também aqui na minha esquerda. Bora, meus moleques! Quero saber de vocês aí se alguém conhece alguma santinha. Cadê as mulheres que se acham santinha? Cadê as santinhas? Cadê, cadê? Eu queria que todas as santinhas botassem a mãozinha assim pra cima. Mas depois que toma uma cachaça, depois que toma um uísque, uma vodka, um pacote de cerveja, a santinha perdeu o juízo. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de boca. Eu conheço. Eu conheço. Mas já fica louca. Quando bebe, ela é um perigo. Bora, Santinha, tu vai se agachar. Uma garrafa de pisca, Santinha. Uma garrafa de pequena, Santinha. Já acabou a bebequena. Uma garrafa de whisky, Santinha. Uma garrafa de pequena, Santinha. Já acabou a bebida, Santinha. Vai, jamaicano. Desce, desce. Hey, oh. Abastece o combo que ela quer. Que ela quer. E que ela vai vir. Vai, Rodicinho, se liga bem. Eita, Santinha, me deu um juízo. Tomando um pai, já ficou louco. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. Augusto, que tá aí com a gente, é? Cadê Augusto, hein? Que curte o som do Léo Santana. Sai do chão. Pô, tá tudo. Eu mandei tu botar o move ali pra galera. Mas porra. Bora, peito de pombo! Bora, Paulinho! Vai! Desce, desce, desce! Abastece o combo que ela quer. Se ligue no vida, se ligue no vida. A melhor das melhores. E a gente recebeu, né, Alisson? Toda a comitiva do Burro Preto, junto com o Arlindo Júnior e também meu parceiro Gênison, obrigado, maninho. Douglas Pop, super panelinha, direto de Castanhal, viu? Vamos lá! Aponta pra ela, delícia. Aponta pra essa amiga Santinha. Aponta pra Santinha, aponta pra Santinha. Quem conhece a Santinha, aponta agora! Vocês podem cantar? Vocês podem cantar com a gente? Vocês podem cantar? Então vem! Um, dois, três. Para a Santinha. A Santinha perdeu o juiz. Quando bebe, ele é um perigo. Quer ver a Santinha perder o juiz? E agora? Ó. Bora no batidão! Batidão, batidão, batidão marcante! DJ Ellison. Deixar o som me levar, e na batida, o novo príncipe. Ellison comandando os sons mais tocados do planeta. Eles, Ellison e Juninho. Banda! De Deus, um abraço pro Lucas Pastor, aqui com a gente ali o Marcos, Marcos Baixos de Mãe do Rio. Pode crer, meu irmão. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Super. O meu cabelo me valorizei, entrei na academia, eu malhei, dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor. Lembra dessa aí, Guto? E aí, Marcinho? Hoje. E o subão, gradiente? Bora pra chuteira! Segura, Ellison! Não existe fronteira pra me segurar. É verdade, é verdade. Se barreira que eu não posso atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Caraca, eu só faço besteira. É o negão do pop. Contra o águia. Pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua, pé ou de trem. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Pode crer. Eu sou maluca. Quinta, né, nego? Você. Quinta, sexta, sábado, quero ver domingo, pai! Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 12h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Se pudesse, eu voltava ao passado. E até gira ao contrário. Voltava aquele dia, voltava aquele dia. E eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. Oi, amor. Um abraço, Roberto Portela e toda a comitiva de Vila Fátima aqui no Pop. Obrigado toda a galera da Vila Fátima aí com a gente. Oi, amor. Vocês são demais, hein, bro? Voltou, olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas, não é amor. Braço grande, sucesso absoluto também por lá. Eu quero ver. Não é amor. Mexe, bagueira! Show, show, show. piranha do banheiro. Adoro super pop que bota pra quebrar. Eu sou a piranha do banheiro. Top. Eu sou a piranha do banheiro. Sou a piranha do banheiro, adoro super pop e bota pra quebrar. Revirando o HD do pop. Agora. E aí, todas as nossas musas, super triga com a gente também. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. E o nosso Miguel Augusto, dos mal falados, também tá aqui presente com a gente. Se olhar, meu parceiro Alãozinho, do rock, e a sua primeira dama, GDB. Azeio você. A minha pouco chá também tá na área, galera de primavera. Pedro Gomes. Veio você pra me ensinar o que é o amor. Um, dois, três, agora vai! Vou esquecer na rua, pra todo mundo ver que eu tô na tua e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Viaja, pai! Banda 007. Aqui. Sim, eu quero ser você. Diga logo de uma vez o que fez você. E o águia? Foi no olho do céu. Você vai seguir. Se quiser e siga o meu, não cama pra mim. Foi no olho do céu. Você vai seguir. Se quiser e siga o meu, não cama pra mim. Quem é? Eu sou super forte. Live. Eu sou super forte. Live. Eu sou super forte. Live. Live. Você doece, eu lembro de você. Live! Live! Fazendo S, eu lembro de você. Presente todos os meninos, louco nessa pelo pop.